Hoje é dia 31 de julho de 2013, eu sou Vladimir Campos e este é o episódio número 1 do podcast Diário de um Elefante. Há muito tempo, quando eu trabalhava com licitações, nós tínhamos uma pasta dessas plásticas com plásticos transparentes dentro e nela nós guardávamos todos os documentos que eram necessários para participar do pregão. Certidões, comprovantes, uma série de coisas, tudo autenticado. A gente tinha um bolinho de cada um desses, uma quantidade razoável. E no dia do pregão, a gente simplesmente pegava todos, um de cada, né, todos que eram necessários, compunha um envelope e levava para a licitação. Acho que todo mundo que participa de licitações conhece essa prática. Essa é uma boa técnica, funciona muito bem. Ontem eu recebi uma solicitação de uma empresa, um cliente meu. Eventualmente isso acontece, eu tenho que mandar certidões da minha empresa. E o que eu faço? Eu entro em contato com o contador me manda um e-mail com as certidões, eu pego essas certidões e mando para a empresa que solicitou. Eu estava na rua, precisei enviar alguns documentos que faltaram. Um dos documentos era a minha identidade, eu tinha lá no Evernote, encaminhei diretamente. Um intervalo aqui no podcast, uma dica para quem não sabe: quando você tem um documento no Evernote e você envia ele a partir do seu celular ou a partir do seu tablet, ele não está consumindo o seu pacote de dados. Esse documento é enviado a partir dos servidores, então é muito rápido o envio e não gasta quase nada do seu plano de dados. Então, a partir do momento que eu enviei o PDF da minha carteira de identidade, na verdade ele saiu dos servidores do Evernote. Foi um envio rápido e com consumo baixo de dados. Então eu enviei esse documento e ficaram faltando outros e eu não consegui entrar no site, estava no celular, foi bem complicado. Eu, chegando em casa depois à noite, fiquei pensando, por que eu não componho um caderno com todas as certidões e desse caderno do Evernote eu posso enviar da rua qualquer certidão que estiver faltando, ou mesmo todas, quando eu tiver que enviar isso para algum cliente. E foi o que eu fiz. Eu notei que várias certidões têm datas muito longas, então fica muito fácil controlar isso, exatamente como a gente controlava a pasta de documentos lá atrás. Eu tinha que ficar olhando quando as certidões venciam. Muitas vezes eu colocava isso no calendário, estou pensando em fazer isso também nesse caso. Quando uma certidão estava prestes a vencer, eu solicitava uma nova certidão, a gente fazia cópias dessas certidões, autenticava e guardava na pasta. Agora não vou precisar fazer cópias, basta guardar no Evernote. O que eu fiz? Eu chamei o caderno então de certidões, coloquei cada título com o nome da certidão, então por exemplo FGTS, e entre parênteses logo em seguida a data de vencimento da certidão. Então fica muito fácil olhar qual é a certidão e se ela ainda está válida. E aí eu posso tanto enviar quanto controlar essa questão de data de validade. Quando ela vencer ou estiver prestes a vencer, eu imediatamente solicito ao contador uma nova e substituo aquela que está na minha pasta virtual, né, na minha pasta plástica virtual, que é esse caderno do Evernote. É isso, uma dica rápida do podcast Diário de um Elefante. Um abraço e até o próximo episódio.